Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Eu queria, antes de tudo, lembrar que de 1 a 6 de outubro eu vou proferir aqui em Colonial Heights o curso Princípios e Métodos da Autoeducação, no qual vocês encontrarão todas as indicações para inscrição no meu site www.olavocarvalho.org. E também lembrar que os cursos que eu proferi anteriormente aqui em Colonial Heights agora estão à venda para download no próprio site do seminário. Bom, o tema desta aula me foi fornecido por uma mensagem que eu recebi de um cidadão do Rio Grande do Sul chamado Augusto Cavalheiro Fleck. É um rapaz de 18 anos, muito estudioso. Ele não era aluno do seminário e disse que ia se inscrever. Eu não sei se já está inscrito e nos ouvindo, mas qualquer que seja o caso, eu mandarei uma cópia desta aula para ele. Ele andou lendo o meu livro sobre os quatro discursos e se embriou numa pesquisa histórica para tirar uma dúvida que eu deixo logo nas primeiras linhas do livro. Note que este livro, a leitura deste livro é, de certo modo, um pressuposto deste curso, embora não seja uma leitura obrigatória no começo. Eu acho que à medida que as pessoas vão avançando no curso, a leitura do Aristóteles em Nova Perspectiva se torna necessária para entender certas coisas que eu estou dizendo aqui. E também para que os alunos peguem a prática de transitar entre os quatro níveis de credibilidade, já que na própria exposição que eu faço aqui, eu estou continuamente fazendo isso. Isso quer dizer, as abordagens às vezes começam num nível poético, sobem para um retórico e chegam ao dialético, vamos dizer, ao nível de prova lógico-analítica, dificilmente chegamos, mas a ideia é sempre chegar lá, se possível, com relação a este ou aquele tópico em particular. Eu já expliquei que o universo de temas, ele se restringe à medida que a gente sobe na escala de credibilidade dos discursos. Mas, quer dizer, o terreno da imaginação poética é praticamente ilimitado, já o terreno da persuasão retórica já tem um limite mais circunscrito aos interesses de uma sociedade ou comunidade em particular. O número de temas do conjunto de temas que estão em discussão numa sociedade, só uns poucos são objeto de um exame dialético mais aprofundado. E, por fim, aquilo que chega a ser objeto de certeza científica é menos ainda, é um terreno mais restrito ainda. Então, logo no começo do livro, eu digo o seguinte, eu digo que a existência da ideia dos quatro discursos embutida ali na obra de Aristóteles era bastante, uma coisa bastante óbvia, não porque ele o dissesse, mas porque isto era, de certo modo, toda a estrutura da lógica dele. E era não só a estrutura da lógica, mas correspondia milimetricamente à estrutura do processo cognitivo tal como ele o descrevia no trajeto que vai desde a apreensão pelos sentidos até a formação dos conceitos que são utilizados na lógica. Então, me parecia que os quatro discursos eram... Aquela escalada dos quatro discursos era, no fim das contas, a própria estrutura da concepção filosófica geral de Aristóteles. E que eu, sem ter procurado muito, eu tinha encontrado apenas dois antecessores, dois dentre os intérpretes de Aristóteles. Eu até disse assim, as pessoas que perceberam isso na obra de Aristóteles foram apenas duas que eu saiba. Ou seja, eu não tive o interesse de pesquisar historicamente a fundo para saber se outras pessoas tinham compreendido a mesma coisa. É claro que tinham, era uma questão de procurar, mas isso evidentemente não interferia no restante da exposição. Daí esse rapaz Augusto Cavalheiro Fleck se deu o trabalho de procurar e evidentemente encontrou mais precursores, mais pessoas que tinham compreendido a unidade da teoria, a unidade profunda da teoria do discurso de Aristóteles, de tal modo que agora, depois dessa investigação que ele fez, se torna ainda mais surpreendente que esta consciência da existência dos quatro discursos tenha desaparecido tão completamente em épocas posteriores. Eu vou ler aqui a mensagem dele e depois vou comentar. Carola de Carvalho, sou admirador do seu trabalho, tanto intelectual como moral. Foi através do senhor que tive contato com a teoria dos quatro discursos que prontamente me interessou. O senhor escreveu no prefácio do seu livro a respeito do assunto que, dentre os intérpretes de Aristóteles, somente Avicena e Santo Tomás perceberam essa unidade. Mas reuni algum material sobre o assunto e tenho certeza que a história não é assim. Sigo reconhecendo o grande valor do seu trabalho a respeito desse assunto, em particular a analogia descrita pelo senhor entre conhecimento humano e os quatro discursos. O que reuni é o seguinte. A inclusão da poética e da retórica no órgão aristotélico era tradicional entre os siríacos e os muçulmanos. Essa tradição remonta, pelo menos, ao neoplatônico Simplício de Cilícia, cerca de 490 a 560 da era cristã. Contudo, já Alexandre de Afrodísia, entre os séculos 2 e 3 depois de Cristo, é considerado um dos seus proponentes. A mais famosa exposição dessa divisão da lógica encontra-se no Catálogo das Ciências, ou Enumeração das Ciências, Ihsa al-Ulum, de Al-Farabi. No século XII, essa obra foi traduzida duas vezes para o latim. A primeira tradução é de Gerardo de Cremona e a segunda de João de Sevilha. Domingo Gundesalvo, nascido em Segóvia em 1110, morto em Toledo em 1181, seguiu Al-Farabi em seu De Divisione Filosofiae, da Divisão da Filosofia. Enfim, Santo Alberto Magno, que admite ter ainda haver ainda uma sexta parte da lógica, a tentativa, tome-se o texto como o termo como adjetivo, segundo o Liber de Predicabilibus, e Santo Tomás comentaram os analíticos posteriores, também seguindo essa tradição. Com respeito ao discurso tentativo, Santo Tomás não segue Santo Alberto. Este escreve, no Liber Posteriorum Analyticorum, um livro sobre os analíticos posteriores, aspas, em quinto lugar está a proposição que se sabe que é falsa, mas que por algum signo move ou pode mover a alma de quem ouve a opinar de algum modo que pareça verdadeiro ou dúbio. A argumentação composta por tais proposições é chamada pelos gregos de sieroica, mas entre nós de tentativa. Fecha aspas. Santo Tomás refere-se ao discurso tentativo em seu comentário à Metafísica de Aristóteles. Escreve Aristóteles, Metafísica, livro Gama, capítulo 2. Aspas. A dialética é tentativa, perastique, daquelas coisas das quais a filosofia é cognoscitiva. Fecha aspas. E comenta Santo Tomás. Portanto, o filósofo procede a partir dos princípios do gênero de ente para provar o que deve ser considerado sobre os acidentes comuns desse gênero de entes. Mas o dialético procede aquilo que deve ser considerado a partir das intenções de razão que são extrínsecas à realidade. E, portanto, é dito que a dialética é tentativa porque é próprio do tentar proceder a partir de princípios extrínsecos. Ou seja, a dialética parte das opiniões correntemente admitidas entre os sábios sobre algum ponto. Mas que é uma abordagem indireta, ela não vai diretamente à natureza do ente do qual se está falando, não porque se toma por princípio, se há uma discussão dialética, porque se ignora exatamente qual é a natureza. Então partimos, vamos dizer, de indícios indiretos, ou seja, o que os outros dizem a respeito, e daí vamos afunilando aquilo até chegar a tentar apreender o que, que é o objeto do qual nós estamos falando. Duas das principais passagens de Aristóteles que sugerem que ele mesmo professava essa unidade são, aspas, isso é manifesto qualquer que seja o ensinamento considerado. As ciências matemáticas se adquirem desse modo, assim como cada uma das outras artes. É ainda o mesmo para os raciocínios dialéticos que são feitos por silogismos ou por indução. Com efeito, tanto os primeiros como os outros tiram seu ensinamento de conhecimentos pré-existentes. No primeiro caso, é tomando premissas como admitidas pelo adversário, no segundo, provando o universal pelo fato de que o particular é evidente. É ainda do mesmo modo que os argumentos retóricos produzem persuasão, pois usam, seja de exemplos, que é uma indução, seja de entimemas, que não é outra coisa senão um silogismo. Entimema é um silogismo com uma premissa subentendida ou oculta, por assim dizer. Então, é evidente que esse parágrafo, embora não esteja afirmando explicitamente, olha, existem quatro discursos, estão escalonados nessa base, ele dá isso por subentendido, tá certo? Mostrando que, no fundo, todos os procedimentos argumentativos se referem, vamos dizer, a uma mesma, a um mesmo padrão das distinções, padrão das diferenças entre os vários discursos. Daí diz, deixemos de lado os outros gêneros de discurso, e exame é antes obra da retórica ou da poética. Bom, daí o Augusto remete aqui a um outro trabalho que ele fez, explicando, vamos dizer, a essência da lógica, esse objeto formal que está num site da internet. Depois eu passo esse texto para vocês. Daí, bom, eu mandei um e-mail para ele, cumprimentando pela sua investigação e dizendo que esse livro meu, ele já está com 15 anos e que, de fato, essa parte histórica precisava de uma complementação. E que o interesse da coisa não era só histórico, mas à medida que se desencavassem outros dados, isso poderia resultar até num upgrade da teoria geral. Agora, depois daí eu mandei para ele o seguinte, depois mandei para ele um PS, dizendo o seguinte. É evidente que entre os quatro níveis de credibilidade se podem introduzir vários graus intermediários. Mas creio que as diferenças entre os quatro fundamentais são irredutíveis a meras gradações. A diferença entre probabilidade e verossimilhança corresponde à do objetivo versus subjetivo. Ou seja, o objetivo final, a meta do discurso dialético, é uma distinção objetiva, embora o discurso dialético parta de um elemento subjetivo, que são as opiniões dos outros. Quer dizer, você está discutindo, olha, você tem um problema, você não sabe como resolver, então você parte daquilo que os sábios foram dizendo a respeito ao longo dos tempos. Tá certo? Mas você usa essas várias opiniões como substâncias de contraste para que a própria natureza ou o princípio fundamental daquele assunto lhe apareça. E esse princípio fundamental já não terá somente um valor subjetivo. Ele diz efetivamente algo a respeito do objeto. Qualquer investigação que você faça sobre o que é determinada coisa, é sempre assim. Se você pergunta o que é, porque você não sabe, tá certo? E os únicos indícios que você tem são justamente os termos do problema, ou seja, as opiniões contraditórias que foram se acumulando. A técnica com que Aristóteles trabalha isso é muito, muito delicada, porque ele pega as várias opiniões e procura ver se elas realmente incidem sobre um mesmo objeto enfocado, quer dizer, de uma mesma maneira e num mesmo nível. Para isso ele usa, evidentemente, as distinções entre as categorias, tá certo? E as distinções entre os antepredicamentos, ou seja, se é um julgamento hipotético, categórico, etc., etc., modal, etc., etc. E, frequentemente, acaba se revelando que essas várias opiniões contraditórias não dizem respeito exatamente à mesma coisa, mas a diferentes ângulos desta mesma coisa. E daí, montando, né, esses vários ângulos e vendo as várias interseções entre as abordagens feitas em diferentes níveis, aos poucos a figura do objeto mesmo vai aparecendo por cima ou para além dessas diferenças de enfoque. Tá certo? Então, quer dizer que o termo final, o objetivo último do discurso dialético é um julgamento de probabilidade, tá certo? Mas que já não é mera opinião, já é algo que diz respeito ao objeto, ou seja, o discurso dialético termina tendo um conhecimento mais apropriado do objeto do que você tinha no começo. Ao passo que quando nós falamos de verossimilhança, que é o que corresponde, que é o termo final do discurso retórico, a verossimilhança é evidentemente subjetiva, porque aquilo que a verossimilhança é parecer verdadeiro. Uma coisa só pode parecer verdadeira para alguém, para este público ou para aquele outro público. Tá certo? Então, o que, que faz o retórico? Ele parte daquilo que ele imagina que a plateia aceita já como verossímil e tenta vender para essa plateia uma outra ideia, tá certo? Baseando a sua argumentação no critério de verossimilhança que a plateia já tem. Então, se a plateia acredita nisto, naquilo, ela pode acreditar mais nisto, outro, que eu quero, né, que ela acredite. Este é o objetivo do discurso retórico. Então, você vê que todo o movimento do discurso retórico, ele começa e termina dentro do verossímil. Né? Ele não aprimora o critério de verossimilhança, ele apenas parte de teses verossímeis A, B e C para vender uma tese verossímil X ou Y. Tá certo? Então, não há um aprofundamento no conhecimento da coisa, da coisa propriamente dita. Tá certo? Então, como a premissa de que ele parte é a verossimilhança e a conclusão do discurso é outra verossimilhança, nós estamos no mesmo nível. E verossimilhança é sempre, evidentemente, subjetiva. É aquilo que é verossímil para esse público ou para aquele outro público. Tá certo? Tanto que Aristóteles usa páginas e páginas da retórica para descrever a mentalidade dos vários públicos tomados como amostra. Por exemplo, mentalidade dos militares, mentalidade dos jovens, mentalidade dos velhos, mentalidade das mulheres e assim por diante. Ou seja, vários públicos possíveis aos quais o orador pode se dirigir. Tá certo? Então, conhecendo a mentalidade desse público, ele sabe mais ou menos em que esse público acredita. E daí ele extrai, portanto, as premissas verossímeis. Mas o que ele quer, aquilo do qual ele quer persuadir essa plateia, também é puramente verossímil. Então, assim, se você acredita nisso, você tem de acreditar naquilo outro. Mas a primeira é apenas uma premissa verossímil e a conclusão é também verossímil. E a verossimilhança significa o quê? Significa que tal pessoa, ou tal grupo, acredita nisso ou naquilo. Então, a verossimilhança não é concebível sem o público para o qual ela é verossímil. Tá certo? Então, é necessariamente um fator subjetivo. É um passo que, na dialética, você parte de uma crença subjetiva que já não é puramente verossímil, porque se trata das opiniões dos sábios, ou seja, são opiniões de pessoas que estudaram o assunto, tá certo? Mas, de qualquer modo, você ainda está no nível do subjetivo, é apenas aquilo que eles acreditam, mas você tenta se aproximar de algo que diz respeito ao objeto em si mesmo. Então, eu digo, a diferença entre o discurso dialético e o discurso retórico é que o primeiro tende à objetividade, ao passo que o segundo está preso na subjetividade, tanto no seu princípio quanto no seu fim. Quanto aos outros dois discursos, né, porque nós organizamos assim, você tem o dialético de um lado, o retórico do outro, e você tem aqui o discurso lógico-analítico e embaixo o discurso poético. O discurso poético visa apenas a possibilidade. A possibilidade corresponde precisamente à ignorância. Você especula a possibilidade quando você sabe pouco ou quase nada a respeito de algo. Tá certo? Quer dizer, o nível de credibilidade do discurso poético é apenas dizer que tal ou qual história, tais ou quais acontecimentos são possíveis. Eles podem acontecer. Não quer dizer que eles aconteceram, não quer dizer que eles têm de acontecer, não quer dizer que eles têm alta probabilidade de conhecer. Quer dizer apenas que durante o período, o tempo em que você está lendo ou poema, ou romance, ou vendo a peça de teatro, hoje em dia vendo, assistindo o filme, você apenas consente em admitir aquela história como possível, como se você a estivesse sonhando, por assim dizer. Tá certo? Então, isso é a mesma coisa que dizer que o discurso poético ele lida com a ignorância, não com o conhecimento propriamente dito. Quer dizer, o primeiro movimento da mente em direção ao conhecimento é evidentemente a especulação de possibilidades. Mas essa especulação corresponde precisamente à ignorância. Quer dizer, a imaginação está tentando sondar possibilidades de conhecimento, sem analisá-las, sem julgá-las, sem hierarquizá-las e assim por diante. Né? Já ao passo que o discurso lógico-analítico, ele parte de algo que é admitido como verdadeiramente certo, não apenas verossímil. Tá certo? Por exemplo, em geometria se parte do fato de que um quadrado tem quatro lados e quatro ângulos iguais. E daí você pode ir obtendo, né, por análise desse conceito, você obtém as demais propriedades do quadrado. Como, por exemplo, se ele for dividido na diagonal, aparecem dois triângulos isósceles e assim por diante. Isso é toda a geometria do quadrado. Então, a imagem desapareceu daqui. Daí também? Então, foi só aqui o problema? Muito bem. Então, isso quer dizer que esses quatro discursos estão diferenciados por oposições máximas e irredutíveis. Não é isso? Ou seja, se você pegar, por exemplo, o discurso de lógico-dialético, lógico-analítico, ele parte de uma certeza para estender essa certeza a detalhes que já estão contidos na premissa e no conceito inicial. Ou seja, você pegar o conceito de quadrado na geometria e você depois fizer a lista inteira das propriedades do quadrado, é certo que Euclides vai obtendo por análise do quadrado, bom, ela não acrescentou nada à definição de quadrado, tá certo? Apenas estendeu uma certeza mais geral a outras certezas mais específicas referentes às propriedades do objeto definido de início. Então, você parte da certeza para chegar a outra certeza. Tá certo? Agora, no discurso dialético, você parte de uma dúvida para chegar a uma probabilidade ou razoabilidade. Tá certo? Ora, por máxima que seja, por grande que seja, a probabilidade, ela não equivale a uma certeza absoluta. Vamos dizer, uma probabilidade de 99,99999999%, ainda não é uma certeza absoluta. Ela apenas tem, vamos dizer, uma persuasividade maior, ou seja, um grau de probabilidade maior. Tá certo? Então, com a ressalva de que a probabilidade em si é uma certeza enquanto probabilidade. Ou seja, nós temos a certeza de que a probabilidade de tal coisa acontecer é de 70% e não de 10%, ou 30%, ou de 99%. Né? Então, a certeza de uma probabilidade é apenas uma probabilidade e não uma certeza, materialmente falando. Né? Então, olha, aqui caiu a conexão. Tem certeza que aí estamos conectados ainda? É? Hã? Aí não parou. Bom, se houver qualquer problema na transmissão, vocês, por favor, avisem. Então, isso quer dizer que os quatro discursos, eles se diferenciam segundo uma ratio distinguendi, uma razão de distinções, que é, por assim dizer, uniforme. Nós estamos lidando aqui com graus de credibilidade. E os graus de credibilidade, eles são, por um lado, aqueles referentes ao próprio objeto. Prestem atenção. São graus de credibilidade objetivos. Os graus de credibilidade objetivos distinguem a mera possibilidade da certeza. Tá certo? Agora, existem também graus de credibilidade que são subjetivos e estes distinguem a retórica da dialética. Então, isso quer dizer que não tem a possibilidade, vamos dizer, de uma confusão entre esses quatro discursos. Eles são perfeitamente distintos. Agora, eles são perfeitamente distintos na medida em que eles descrevem graus de conhecimento, por assim dizer, ou qualidade do conhecimento. Porém, isso quer dizer que não pode haver discursos mistos? É claro que pode. Pode haver discursos mistos, por exemplo, você vê isso no próprio Diálogo de Platão, que ele começa com um discurso dialético e termina um discurso mítico, portanto poético. Então, esse é o que eu chamo de discurso misto. Mas pode haver também um discurso intermediário, que não é a mesma coisa que misto. O que é o discurso intermediário? É o discurso que mescla, na sua própria estrutura, diferentes níveis de credibilidade. E é exatamente aí que entra aquilo que Santo Alberto chamava o discurso tentativo. Tá certo? Notem bem como ele distingue, como ele define o discurso tentativo. Olha aqui, Santo Alberto escreve, em quinto lugar, ou seja, além das quatro tipos de proposições que nós estamos falando, existe, em quinto lugar, existe a proposição que se sabe que é falsa, mas que por algum signo move ou pode mover a alma de quem ouve a opinar de algum modo que pareça verdadeiro ou dúbio. Então, o que ele está falando? Ele está falando de uma proposição que um ouve como se fosse uma premissa, uma sentença lógico-analítica ou dialética, e o outro ouve como se fosse apenas retórica. Ou seja, há diferentes interpretações da mesma proposição. Para um, aquilo tem uma credibilidade total, e para outro, tem uma credibilidade pequena ou dúbia. Então, claro, é possível desenvolver um discurso assim, e ele chamaria esse discurso de discurso tentativo. Daí pergunto eu, isto é um quinto discurso na escala da teoria dos quatro discursos? Né? Claro que não. Isto é apenas uma combinação de propriedades de dois discursos diferentes. Ou seja, o discurso tentativo, ele só se distingue dos outros pela diferente atitude dos ouvintes. Um ouve de um modo, outro ouve de um outro modo. Então, é como se dissesse, é a introdução de um elemento retórico num discurso dialético ou lógico. Retórico por quê? Porque depende da psicologia do ouvinte. Tá certo? Então, nós ainda estamos lidando com distinções que são feitas com base naqueles quatro conceitos fundamentais e que não requerem a introdução de nenhum outro conceito distintivo. Tá certo? Então, por isso mesmo, a ideia de que pode existir um quinto, um sexto, um sétimo, um oitavo discurso, não, pode existir uma infinidade de discursos, porém, nenhum deles modificará a estrutura fundamental quaternária. A não ser que você introduza um novo modo de distinção que não possa se reduzir aos conceitos que já estão explicados nos quatro discursos. Portanto, os discursos fundamentais são quatro, sem sombra de dúvida. Porque isso está arraigado na própria natureza do discurso humano. Agora, as combinações e os níveis intermediários são em número infinito. Infinito não sei, mas ilimitado. Tá certo? Porém, aí surgiu uma outra dúvida quanto ao chamado discurso tentativo. Onde é que foi parar aqui? Daí o Augusto me mandou uma outra resposta aqui, dizendo: concordo plenamente que entre os discursos há diferenças específicas, irredutíveis a meras gradações. Não julgo, por exemplo, que a certeza seja o mesmo que a probabilidade altíssima. Claro que não é. Creio ter consciência da distinção entre os problemas históricos e filosóficos sobre os quatro discursos. Quer dizer, uma coisa é você ver, por exemplo, quantos autores ao longo dos tempos aceitaram ou deram por implícita a unidade do órgão de Aristóteles, incluindo a retórica poética, que ele mostra que foram mais autores do que eu tinha imaginado no começo. Também, eu realmente não tive a preocupação de sondar isso. Por quê? Porque eu vejo que de toda esta ideia da unidade dos quatro discursos, que aparecia tão claramente para Avicena e Santo Tomás, praticamente nada sobrou na modernidade. Ninguém sabe disso. Então, como dizer, a coisa morreu com Aristóteles e Avicena. Se antes deles houve outros autores que aceitaram isso, bom, isso não interferia no que eu estava, no que eu pretendia demonstrar, porque a minha ideia era examinar a estrutura dos quatro discursos tal como aparecia no próprio Aristóteles e tal como havia desaparecido na modernidade. Tá certo? Então, o que aconteceu? A história do que aconteceu nesse ínterim é evidentemente um assunto interessantíssimo e que tem que ser pesquisado, mas que saía completamente do âmbito da investigação que eu estava empreendendo. Tá certo? Eu só queria demonstrar que, primeiro, três coisas, na verdade. Primeiro, que a teoria dos quatro discursos de fato existia em Aristóteles, embora você não encontrasse uma expressão explícita dela em parte alguma, mas ela estava de tal modo embutida na estrutura do órgão e na estrutura inteira da gnoseologia de Aristóteles, que não havia escapatória. E creio que esse ponto eu consegui demonstrar. Segundo ponto é que a coisa tinha desaparecido na modernidade. E o terceiro ponto era que isso era um desastre. Por quê? Porque a teoria dos quatro discursos simplesmente estava certa. Quer dizer, não apenas a teoria era de Aristóteles, mas Aristóteles tinha razão. Então, esse era o meu objetivo. Eu sabia perfeitamente da necessidade de contar a história como isso aconteceu. Mas, para isso, precisaria consultar centenas de textos e quer dizer, uma abordagem histórica, como ele realmente está fazendo. Isso é absolutamente necessário fazer isso. Mas isso já é um segundo assunto. Já não é o do Aristóteles em nova perspectiva. Né? É a história de como a noção da unidade dos discursos se perdeu. Ao ponto de chegar na modernidade com aquela história das duas culturas, do C.P. Snow, que, by the way, era um cretino, em que falar que existem as duas culturas, cultura científica, cultura humanística, e ele fazia uma espécie de concorrência entre elas e acabava argumentando pela cultura científica. Eu digo, isso para mim é tudo uma bobagem, porque ciência não surge do nada. Todos nós sabemos que a ciência, todo qualquer conhecimento começa com a percepção sensível e vai se elevando, gradativamente, através da imaginação, da memória, vai depurando até chegar, né, na certeza científica, se possível. E isto já era o que Aristóteles dizia, e as coisas continuam sendo mais ou menos assim. Então, em primeiro lugar, não há duas culturas, há quatro. Né? Segundo, quer dizer, por exemplo, como é que você vai fazer, vamos dizer, com toda a cultura das discussões jurídicas? Todo mundo, vamos dizer, da jurisprudência, dos tribunais, etc., etc., é tudo discurso retórico. Um faz um discurso retórico aqui, outro faz um discurso retórico aqui, e o juiz tenta resolver com um discurso dialético. Mas realmente não consegue, é? Então, digo, se há um assunto no qual a certeza lógico-analítica está praticamente excluída, é o mundo da vez, tá certo? Então, ele pertence à cultura científica de que fala o C.P. Snow, ou pertence à cultura humanística? Nenhum nem outro. Ele está numa zona intermediária, intermediária, mas irredutível. Você não pode dizer que, vamos dizer, o direito inteiro, todo o universo do direito, ele se reduz a uma combinação de lógico analítico e poético. Fala, não é isso. Ele tem as suas regras específicas. Tá certo? Que estão, vamos dizer, são tiradas em parte da retórica, 90% da retórica e um pouquinho da dialética. Tá certo? Então, quer dizer, para dizer que existem duas culturas, você precisa ignorar que existem leis, que existe um parlamento, que existem discussões legislativas e decisões judiciais, etc., etc. Claro, C.P. Snow só se interessou por essas duas coisas, a ciência física por um lado e a literatura por outro, e para ele isso é tudo. Tá certo? Então, o mundo da história mesmo, o mundo do poder, das leis, das instituições jurídicas, para ele não existia. E justamente esse mundo, ele ocupa uma região intermediária entre o mundo das letras e o das ciências, mas ele não se reduz a uma combinação das duas, ele tem as suas regras próprias. Tá certo? Então, Ele diz, quanto ao discurso peirástico, eu creio que discordamos neste ponto. Eu disse que o discurso peirástico não era... Seguindo Santo Tomás de Aquino, eu disse, peirástico não é nada mais do que a dialética. Aristóteles refere nas refutações sofísticas que a peirástica é uma parte da dialética. Quando Santo Tomás se refere ao discurso ao argumento tentativo, tanto no comentário metafísico como no De Falácies, ainda que seja de autoria duvidosa, somente traduz o que Aristóteles chama de peirástica. O discurso peirástico me parece ser aquele que Sócrates usava contra os reputados sábios, partindo de premissas aceitas por estes para mostrar sua ignorância. Sim, perfeitamente, mas veja, se é uma parte da dialética, então é dialética, não é um quinto discurso. É? Quer dizer, é claro que existem inúmeras distinções dentro da dialética, e digamos, o argumento peirástico é de fato um argumento tentativo, é o discurso que Sócrates usava contra os reputados sábios, partindo de premissas aceitas por estes, para mostrar que eles eram ignorantes. Bom, este é um dos procedimentos dialéticos, não é o único, evidentemente. É? Então, ou seja, você está usando um argumento dialético a partir de premissas científicas de baixa qualidade, premissas que você só finge aceitar para você demonstrar que elas estão erradas. Tá certo? Mas isso também o que é? Isso é retórica? Não. Isso é lógica analítica? Não. Isso é pura dialética. Onde você vê confrontação, tá certo, racional e ordenada de argumentos visando não somente a persuasão, ou seja, a verossimilhança, mas a uma aproximação da verdade, você está ainda dentro do terreno da dialética. E peirástica vem de peiras, que quer dizer experimento ou tentativa. E da onde veio a nossa palavra empirismo, empiria, experiência. Então, a dialética, ela é o método, o que entendemos hoje por método científico. Isso é um ponto fundamental. Porque, note bem, Aristóteles entendia a filosofia como uma ciência certa, uma ciência de certezas, tá certo? Porém, quando você vai ver os tratados que Aristóteles escreveu, que nos legou, você não tem uma única exposição lógico-analítica, ele só tem exposição dialética. Tá certo? Porque o que ele quer, note bem, quando ele fala da metafísica, que é o coroamento da filosofia, ele a designa insistentemente pela expressão a ciência que buscamos. Portanto, não é a ciência que temos. Então, digamos, a filosofia de que ele fala, às vezes ele usa a filosofia para designar, de modo geral, esse conjunto de atividades, mas às vezes para designar apenas a sua parte mais alta, que é aquela que lida com a ciência certa. Tá certo? Quando ele diz que a dialética, né, peraí, vamos achar aqui a frase certa. Onde foi parar aqui? O dialético procede daquilo que deve ser considerado a partir das intenções de razão que são extrínsecas à realidade. Portanto, de parte de opinião, é parte do que as pessoas pensam e não do que o objeto é. Mas ele parte disso visando a se aproximar daquilo que o objeto é. Tá certo? Portanto, a dialética é o caminho que leva, vamos dizer, à certeza filosófica. E, por nesse sentido, ela é a parte integrante da filosofia, evidentemente. Ela pode dizer que ela é somente preparatória, porque ela não produz certezas. Tá certo? Mas acontece que 99% da atividade filosófica é constituída de investigações dialéticas, e a certeza que nós chegamos são poucas, como confessa o próprio Aristóteles, ao chamar a metafísica de a ciência que buscamos, e não a ciência que temos. Tá certo? Então, primeiro, a dialética é o método filosófico por excelência. Tá certo? E a palavra peirástica tanto pode ser usada para designar um tipo de argumento específico, que é o argumento no qual você aceita tentativamente uma premissa falsa para derrubá-la em seguida, quanto pode ser usado para designar a dialética como um todo, tá certo? como faz o próprio Aristóteles, às vezes, tá certo? Designando, então, a dialética como uma investigação e não como, vamos dizer, uma demonstração. Tá certo? Ora, o ideal é chegar na demonstração, mas a própria condição humana nos impõe limitações, de modo que aquilo do qual podemos chegar a ter uma certeza absoluta, demonstrativa, é uma parte ínfima e, na maior parte dos casos, temos de nos conformar com a investigação, ou seja, com a aproximação, portanto, com a tentativa, portanto, com a experiência, portanto, com a peirástica. Tá certo? Então, desde logo, se você, no argumento tentativo, você parte de uma premissa hipotética que você toma como verdadeira, só para derrubá-la, você está estritamente dentro do território da dialética. Tá certo? O que não possa ser reduzido à retórica, poética ou lógica analítica é dialética. Tá certo? Portanto, não vejo aonde se poderia dizer que há cinco discursos. Não, não. Só que a palavra discurso, quando falamos qual discurso, claro, a expressão pode ser ambígua. Ou seja, eu estou dizendo quatro discursos maximamente diferenciados e objetivamente irredutíveis uns aos outros. Mas quantos discursos você pode elaborar a partir, tá certo, ou da mistura ou da intermediação? Um número ilimitado, evidentemente. Então, não faz sentido tentar dissolver a estrutura quaternária, como ele diz aqui, não, dos quatro, cinco ou seis discursos. Não é assim. São rigidamente quatro, considerados como oposições máximas e redutíveis. E são em número ilimitado, na medida em que você proceda ou a misturas ou a intermediações. Porém, essas intermediações e misturas serão sempre definidas segundo os conceitos dos quatro discursos. Não é preciso introduzir nenhum conceito novo. Tá certo? Ou seja, a razão das distinções, os discursos são quatro, segundo uma mesma e constante razão das distinções. Mas eles podem ser em número indefinido, tá certo? Conforme outras razões de distinção, tá certo? Que se apresentem no meio caminho, as quais sempre serão, em última análise, nada mais do que especificações, tá certo? Ou aplicações desses quatro conceitos fundamentais. Agora aqui diz Augusto, releza a passagem de Santo Alberto, parece ser também a isso que ele se referia, mas somente pondo a lógica tentativa, que era uma parte da dialética, como um gênero distinto. Tá certo? Suponho ainda que a tal siroica seja apenas um engano. Estou com um problema em latim para traduzir a sua definição da lógica tentativa. Olha, eu não vejo qual é o problema aqui. Você ainda está se movendo dentro do terreno da dialética. Não há um quinto conceito que seja absolutamente irredutível aí. Aí é uma confusão de planos. Eu tenho a impressão que essas dificuldades, elas surgem pelo seguinte. O Augusto é muito novo, ele tem 18 anos apenas, evidentemente é um cara de gênio, né? Porém, ele não estudou aqui conosco no seminário, estudou no grupo de estudo de filosofia do Centro Cultural Mirador, do qual eu mesmo andei divulgando. Ora, nós sabemos que todo e qualquer estudo da filosofia que se oferece por aí, ele vai sobretudo na direção do estudo de textos. E se o sujeito é realmente sério, como Augusto é, então ele vai mergulhar nesses textos e procurar lá, e partir cabelo em quatro, e investigar até o sexo dos anjos. Em geral não fazem isso, dão uma lida numa apostila e passa adiante. Mas está na cara que é um sujeito sério. Mas acontece que aos 18 anos você pode ter um imenso conhecimento, uma imensa cultura filosófica, que você pode ter começado aos 14 anos, né? Ou como John Stuart Mill começou com 4 anos de idade, tá certo? mas você não vai ter a experiência de aplicar esses conceitos à realidade. Quer dizer, você está lidando num mundo de meros conceitos. Então, é claro que a armadura conceptual do ser humano, você pode chegar a dominá-la com uma idade relativamente baixa. Aos 15 anos você pode ter isso. Você pode ter toda a estrutura dos modos de argumentação, dos modos de prova, tudo isso. Você só não tem o material ao qual você vai aplicar isso. Tá certo? Então, mesmo que você estude muito, geralmente você vai estudar ciências que já estão desenvolvidas. Você vai pegar um material que a ciência já está te dando aquilo mastigado. Você não está pegando o material direto da realidade da experiência. Ou seja, o material sobre o qual ainda não há conhecimento. O material que é tudo constituído de dúvidas e confusão. Tá certo? Então, se você fizer isso durante muitos anos, tá certo? Então você vai ver a teoria dos quatro discursos de uma outra maneira, que não é aquela que está documentada nos textos, nem de Aristóteles, não, nem de Santo Tomás de Aquino, nem de Santo Alberto, nem de Simplício, tá certo? Nem de Alexandre Afrodísias. Tá certo? Você vai ver os quatro discursos como instrumentos de análise da realidade. E você vai observar em você mesmo o trânsito, quer dizer, da percepção sensível à elaboração imaginária, às tomadas de posição retóricas e à depuração dialética e à conquista final de alguma certeza. Depois que você fizer isso durante muitos anos, você vai ver, de fato, são quatro etapas, não são cinco, não são seis. Embora possa haver muitos discursos e muitos modos de argumentação, mas acontece que os quatro discursos não são só modos de argumentação. Eles são modalidades de aquisição do conhecimento. São vias de acesso ao conhecimento. E como tais, são radicalmente distintos entre si. Um não é o outro não é um. Não dá para reduzir um ao outro nem o outro a um. Por quê? Porque eles correspondem a etapas do próprio processo do conhecimento, do próprio processo de abstração, tal como Aristóteles o descreve. Então eles são exigidos não por propriedades da linguagem humana, tá certo? Mas pela própria estrutura da cognição humana. Então, quando eu escrevi a teoria dos quatro discursos, evidentemente eu não deu tempo de eu expor esta outra parte, esta outra coisa que está implícita. Mas que os alunos que têm acompanhado as minhas aulas veem claramente como eu transito entre esses quatro níveis, não apenas como modalidades de discurso, mas como modalidades de cognição, e nesse sentido são absolutamente irredutíveis, tá certo? Então, nesse sentido, o Andreiano disse, nós estamos aqui discordando com relação a Peirato, falando, não estou vendo discordância alguma, estou vendo que estão falando a mesma coisa. Se você diz que é uma parte da dialética, então acabou o problema. Santo Tomás de Aquino também diz isso, e do que Santo Alberto diz, não se deduz, não se conclui de maneira alguma que esse quinto discurso é uma coisa independente e irredutível aos outros. Tanto que, ao expor o que é, ele usa elementos da própria dialética. Quando ele diz, é o tipo de discurso que Sócrates usava quando discutia com os caras. Fala, mas isso é uma forma de dialética. Não é isso? Não é analítica, não é poética, não é retórica. Então cai evidentemente na dialética. Por quê? Porque é confrontação de hipóteses. Ora, confrontação de hipóteses é a própria natureza do método científico. Isso aí é preciso enfatizar, isso aí é preciso gritar. A dialética de Aristóteles é o método científico formulado com 2.300 anos de antecedência, antes que Claude Bernard escrevesse Introdução à Medicina Experimental, tá certo? E 2.100 anos antes que Bacon e Galileu estabelecessem os princípios gerais do método, tá certo? Já estava lá totalmente tudo que eles fazem, o que é? Confrontação de hipóteses. O que faz um cientista? Ele inventa uma hipótese e em seguida busca todos os meios de derrubá-la, seja por argumentação lógica, seja por confrontação com os dados da realidade. Eu digo, o que é isso, meu Deus do céu, se não dialética? Então, a dialética é o método de Aristóteles, tá certo? Isso aí seria interessante, se quiser, reler né, os estudos do Eric Weil sobre isso aí, que está bem claro, e do Jean-Marie Leblon, o método de Aristóteles, vocês vão ver, esse método não é outro senão a dialética. Quer dizer, é claro que, às vezes, quando ele fala de dialética, ele se refere a ela até meio pejorativamente, em comparação com o discurso científico que ele pretende chegar. Mas, você vai ver, o único setor da filosofia, a única disciplina filosófica, ao qual o discurso lógico-analítico se aplica perfeitamente bem, conforme a gente vê no próprio Aristóteles, é a metafísica. E a metafísica que é? É a ciência que buscamos e não a ciência que temos. Tá certo? Então, espero que isso tenha ficado bastante claro para todos. Isso aqui é fundamental para entender esse curso inteiro. Né? Então, vamos fazer uma pausa, daqui a pouco a gente volta. Então, vamos retomar aqui. Em primeira pergunta do Adriano Leite sobre a aula da aula passada, vamos esclarecer isso logo. Tenho duas dúvidas. Primeiro, depois daquilo que o senhor falou na última aula, da oração diária do terço, do dom do perfeito arrependimento, ocorreu-me algo em outro sentido. Já foi dito que seu guru, Ronald César Miller, afirmava que só a cura da neurose e psicose na farmacologia. Mas será que isso exclui a possibilidade da intervenção divina? Ou seja, será possível o terço curar neurose ou psicose, no caso do próprio paciente buscar a cura desse modo? Ou mesmo o psicopata, ele não pode ser convencido racionalmente a optar pelo bem, então orar para Nossa Senhora e com isso ganhar a capacidade de sentir emocionalmente como nós, curando-se, por assim dizer? Dois, por último, se der tempo, o senhor reza diariamente, e tive a impressão de ouvir a aula da história essencial da filosofia, o senhor reza muito pouco, e havia tentado entender o porquê. E agora ouço isso, estou confundindo algo? Bom, em primeiro lugar, eu acho mais fácil obter uma intervenção divina no caso de um psicopata do que de um psicótico ou neurótico, porque o psicopata é normalmente um sujeito inteligente e ele pode estar consciente de que algo lhe falta, tá certo? E ele pode, então, pedir que, por intervenção divina, toda essa outra dimensão da realidade que lhe escapou até agora lhe seja revelada. Agora, no caso de um psicótico, vai ser difícil você obter, quer dizer, de um psicótico, né, a consciência do seu estado. Né? O psicótico está num estado delirante, está completamente fora da realidade. Como é que você vai convencer? Não, o resto você vai melhorar. Ele nem sabe que está ruim. É muito difícil e pode acontecer, porque nem toda psicose é permanente. Tem altos e baixos. Nada disso é impossível. Literalmente, você, pela oração, você pode obter qualquer coisa que você queira. Né? Mas o difícil é fazer a própria pessoa tomar consciência disso e ter a perseverança. Aí tem uma espécie de círculo vicioso. Mas eu acho que, sinceramente, para os psicopatas, eu não posso assegurar isso. É uma impressão que eu tenho apenas. Mas eu acho que, no caso, para o psicopata existe mais esperança, porque ele tem uma doença moral. E se ele perceber isso, ele diz, olha, de fato eu tenho um parafuso a menos, tem algo que está me escapando, tem algo que as pessoas vivenciam e eu não. Tem algo do qual eles estão participando e eu não. Se bem que essa mesma impressão, vamos dizer, de participação na vida emocional e da vida moral, na mesma medida que o indivíduo se sente excluído, ele fica mais mal ainda. Né? Mas, se num momento de lucidez, é bom, é assim, mas não tem que ser assim. Né? Eu não acho que seja tão difícil um psicopata perceber isso e tentar fazer alguma coisa nesse sentido. Né? Em segundo lugar, se eu rezo, bom, em primeiro lugar eu rezo o terço todos os dias, já há bastante tempo. Em segundo lugar, eu estou praticamente rezando o tempo todo. Né? Sem brincadeira, e não é modo de dizer, não. E eu não vejo de onde você pode ter tirado essa impressão. Hã? Se eu disse que eu rezo muito pouco, quer dizer que eu estou rezando muito menos do que deveria. Essa é a mesma coisa que... Você perguntar para uma mulher, você acha que seus peitos são pequenos? 99% vai responder sim. aquelas mulheres com esse peito enorme, quer dizer, ela queria ter o maior, é a mesma coisa, assim, né? Então. Deixa eu ver as outras perguntas aqui. O senhor poderia falar um pouco sobre a dialética de Marx, Hegel e Kant? Eu faço uma confusão com essa dialética. Bom, em Aristóteles, a dialética era eminentemente um método de investigação. Então, você só parte de uma investigação se existe uma dúvida, e se existe uma dúvida, caso exista uma incerteza. Então, diz Aristóteles, nós só obtemos conhecimento a partir de algum conhecimento que já temos. E no caso, então, quando se aparece um problema filosófico, é porque esse conhecimento, ele é incerto. O conhecimento que chega até você é incerto. E é incerto principalmente porque existem várias hipóteses discordantes ou opiniões discordantes. Então, você partir das opiniões discordantes ou hipóteses discordantes, tá certo? E ir, vamos dizer, afunilando aquilo, em parte, vamos dizer, pelo exame dialético do próprio raciocínio, em parte pela confrontação com os dados, bom, isso é o método dialético em Aristóteles e isso é o método científico até hoje. Não vou cansar de repetir. A dialética é, não só ela é o método científico, mas é o único método científico que existe. No caso, onde, segundo Aristóteles, não se aplica, vamos dizer, a metafísica, onde, ao contrário, você deve partir de premissas absolutamente certas e por dedução e extraindo o resto. Mas eu não creio que tenha de ser assim. Eu acho que é também um enorme elemento dialético nas investigações metafísicas, como o próprio Aristóteles faz. Já em Hegel, ele, com dialética, ele quer dizer o próprio processo histórico, a própria estrutura da realidade, para ele, é dialética. Ela é constituída de contrários, porque, na medida em que o Espírito Divino se manifesta, ele se manifesta sob a forma do seu contrário, de algo que é a sua negação, de algo que não é ele. Então, você tem, né, por assim dizer, um eu e um não eu. Então, deste empurrão inicial, segue todo o resto da realidade, sendo constituído assim como uma eterna confrontação e transmutação de contrários. Então, dialética é o próprio processo da realidade. Em Marx, isso toma a acepção de que esta, ele concorda com Hegel, mas ele não vê este processo como um entrechoque de natureza espiritual, mais propriamente material, no sentido, vamos dizer, da luta de classes, do confronto criado entre os homens na luta pela apropriação da natureza, pelo controle da natureza. Tá certo? Então, essa luta assume, vamos dizer, a forma de uma estrutura de um modo de produção, tá certo? No qual se destacam sempre, vamos dizer, se diferenciam duas classes, né? Porque a estrutura social é formada da divisão de classes, mas ao mesmo tempo da negação da divisão, porque as classes entram em luta de modo a uma eliminar a outra, né? Então, não a classe dominante eliminar a dominada, porque daí ela estaria se produzindo assim mesmo, mas a dominada eliminar a dominante para ela própria se transformar em dominante, tá certo? E em Kant tem uma terceira acepção, ainda que não tem nada a ver com isso, que é apenas uma parte, vamos dizer, do exame que ele faz das categorias filosóficas. Então, vamos dizer, é apenas uma técnica para um tipo específico de análise que ele faz. Mas o termo dialético em Kant tem um sentido que, vamos dizer, sai fora dessa tradição hegeliano-marxista. Então, é mais ou menos isso. Henrique Alexandre. Como nós classificaríamos o querigma dentro da teoria dos quatro discursos? Muito bem, o querigma é o discurso divino e ele é, evidentemente, um misto de discurso poético e discurso retórico, né? Você pode... Eu não lembro em qual livro, um minutinho, deixa eu ver aqui. O Northrop Frye tratou disso de raspão no livro Anatomia da Crítica, mas existe um volume das obras completas que está saindo agora, Northrop Frye on Religion, onde ele trata disso. Mas acontece o seguinte, que quando você fala do discurso divino, existe um discurso poético, o discurso poético divino ele tem uma propriedade que nós não tem. Porque, como dizia Santo Tomás de Aquino, nós falamos e escrevemos com palavras, e Deus escreve e fala com palavras e coisas. De modo que a narrativa poética que Deus nos oferece, ela tem um suporte objetivo. Ela não é apenas, embora esteja dito numa linguagem que nós chamaríamos mito-poética, ela não é propriamente isso. Então, esse é um tipo de discurso misterioso, mas se for para analisar apenas pela tipologia dos quatro discursos, então, sem dúvida, é um intermediário entre o poético e o retórico. Quer dizer, ele tem ao mesmo tempo a narrativa mítica, tá certo? E tem um apelo retórico, uma ordem, um mandamento, não é isso? Então, a respeito disso, aqui no intervalo, o Maurício perguntou se os quatro discursos não são tipos ideais. Obviamente são. Isso quer dizer que, embora exista tipos clássicos, de manifestações clássicas e quase puras de discurso lógico-analítico, poético, etc., etc., em geral você tem alguma mistura, tá certo? Mas, como tipos ideais, eles são marcados por oposições máximas e irredutíveis, e nesse sentido não tem o menor cabimento você nem especular se existe um quinto ou sexto ou sétimo discurso, que exista milhares. As oposições máximas e irredutíveis continuarão máximas e irredutíveis. Isso é a mesma coisa que você dizer, olha, existem os quatro pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. Eu digo, ah, mas existem outras direções, tem uma quinta, uma sexta, uma sétima e tal. Digo, sim, existe um número ilimitado de direções, tá certo? Só que serão sempre balizadas por essas quatro. E os quatro discursos, nesse sentido, eles têm um poder estrutural irredutível. Nada pode aumentá-los nem diminuí-los, embora possa haver outros tipos de discurso. Aliás, eu mencionei isso aí no, de passagem, o livro do... No próprio Aristóteles Nova Perspectiva, eu mencionei de passagem a teoria da expressão poética, do Dámaso Alonso, né? Em que ele vai mencionar, abordar a coisa mais ou menos na base do tipo ideal. Essa é a mesma coisa que você dizer, fala, bom, tem o discurso poético, mas acontece que o discurso existe, por exemplo, né, o discurso narrativo histórico, ele não cabe em nenhum dos cinco. Eu digo, ah, não? Ele não tem um nível de credibilidade? Né? Qual o nível de credibilidade que ele tem? Ele vai cair necessariamente num dos quatro. Então, quer dizer, se a forma é narrativa ou não, isso não pertence à teoria dos quatro discursos, pertence à teoria dos gêneros. Né? E eu mesmo expus a minha teoria dos gêneros. De modo que até estudar a teoria dos quatro discursos separada da teoria dos gêneros já é uma burrada. Porque você vai usar... Né? Você vê muitos desses casos aqui, que os caras estão admitindo outros, quando dizem, a lógica tem oito divisões, ela tem as categorias, tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, você está confundindo a teoria dos gêneros. Essa hoje está falando da teoria dos gêneros e não da teoria dos quatro discursos. Não é isso? Então, essas duas coisas, para mim, são inseparáveis. Quer dizer, aliás, antigamente, muito antigamente, eu costumava distribuir aos alunos uma série de diagramas, né? Que eram usados nesse curso. Eu vou fazer a mesma coisa com vocês. Então você tem ali os quatro, você tem o quadro dos quatro discursos, você tem o quadro dos gêneros, tá certo? Você tem as tipologias e assim por diante. São vários esquemas, tá certo? E você precisa saber quando usa um ou quando usa o outro. Então, gêneros de discurso, digo, pode existir muito, meu filho, né? Mas os gêneros também, de certo modo, são tipos ideais. Por exemplo, você, quando você lê Balzac, tem páginas e páginas de Balzac que não são ficção, que são história. Tá certo? Mas o problema não é esse. Quer dizer, então, em matéria de gênero, você poderia até dizer, ah, ele está misturando romance com história. É possível. Hoje em dia, os historiadores, tem muitos historiadores que usam técnicas de ficção para preencher os hiatos. Quer dizer, quando você não tem os dados, você precisa conceber, você precisa inventar o que conecta uma coisa com outra. E, às vezes, isso dá maravilhosamente certo. Tá certo? E, através da imaginação, você descobre a realidade. Isso é possível. Tá certo? Mas sempre sobrará o problema. Bom, aí você está misturando gêneros. Na hora que você mistura gêneros, qual o resultado em termos do nível de credibilidade? Aí é que entra a avaliação da coisa pelos quatro discursos. Então, não confundir alhos com bugalhos, entendeu? Então, você veja, a estrita organização lógica da mente é uma característica da mente juvenil. Isso é importante vocês aprenderem. Eu acabei de escrever um artigo, eu vou ler o artigo para vocês. Não estou falando mal de ninguém, sobretudo não estou falando mal do Augusto, que é um sujeito que merece o maior respeito e... não é dele que eu estou falando, não. O que não quer dizer que ele esteja totalmente fora disso, porque raciocinar de maneira estritamente lógico-analítica é uma característica de jovem, sobretudo adolescente. O artigo não foi publicado ainda, vocês vão ter primeira mão. Chama Debatedores Brasileiros. Se há uma coisa que brasileiro gosta, é de discutir. Gosta principalmente de escavar contradições no discurso alheio, exibindo-as com o ar triunfante de quem pegou o adversário de calças na mão. O nome dos que se dedicam a isso é legião. Valem-se, para tanto, de noções elementares de lógica, que lhes revelam os segredos da coerência silogística, e lhes permitem facilmente perceber onde as consequências não se seguem das premissas ou clamam, coitadinhas, por uma premissa faltante. Com base nisso, o discutidor pode, sem qualquer inibição, jogar no rosto do oponente ou vítima as acusações de sofisma e falácia, palavras que hoje em dia estão entre as mais populares nos debates eletrônicos. A elas acrescentam-se, para piorar as coisas, os nomes dos 27 estratagemas de Arthur Schopenhauer, que tive a infeliz ideia de publicar e comentar em português, na ilusão de que os leitores os usariam para corrigir-se a si mesmos em vez de atormentar seus vizinhos. Num momento em que cada um se nomeia fiscal infalível da coerência alheia, cabe lembrar os distintos que o próprio Aristóteles, inventor ou primeiro formulador das regras da lógica e das refutações sofísticas, advertia que esses instrumentos de nada valiam sem um longo adestramento preliminar nas artes da linguagem e no exercício da compreensão. Com muita prudência, ele antepôs ao aprendizado da silogística e da sua irmã desnaturada, a sofística, os tratados sobre a interpretação, as categorias ou tipos de predicados, os antepredicamentos ou níveis de predicação, a psicologia do discurso ou retórica, a arte de distinguir entre as contradições reais e aparentes, atópica ou dialética. No topo de tudo isso foi que ele colocou a técnica do discurso científico coerente, a qual deu o nome de analítica, mais tarde chamada de lógica. Saltando sobre todo esse aprendizado preliminar, e prestem atenção, parênteses, quando eu falo aprendizado preliminar, não quer dizer que você deve estudar. Não estou me referindo a você estudar todos os tratados de Aristóteles, nem mesmo a isso, estudar todos os tratados de Aristóteles pela ordem. Estou dizendo você adquirir o domínio dessas disciplinas, o que não é possível fazer estudando Aristóteles. Por exemplo, a arte da interpretação. Se você estudar o tratado de Aristóteles de interpretação, estudar isso até o fundo, você vai entender a arte e falar, não, meu filho. A interpretação diz respeito à semântica e ao uso efetivo da linguagem. Imagina quanto você precisa ler e quanto você precisa conversar, é a cultura literária e jornalística imensa que você tem que ter para você dizer, agora eu entendo o que Aristóteles quis dizer. Não é só estudar o texto de Aristóteles. Você achar que você vai dominar a arte da interpretação estudando o texto de Aristóteles é a mesma coisa que achar que você conhece o mundo porque você decorou um tratado de geografia. Não é a mesma coisa. Você pode passar a vida estudando geografia sem sair de casa, você não conhece nada do planeta Terra. Ele não viu o planeta Terra. Né? Então, você não pode conhecer as coisas só pelas suas definições, é preciso vê-las. Então, a linguagem fala, bom, não basta você estudar daqueles conceitos que Aristóteles te dá ali, você precisa ver como isso funciona na prática. Né? Então, quando eu estou dizendo, olha, Aristóteles teve a prudência de colocar esses tratados, mas esses tratados não são só nomes de tratados ou obras de Aristóteles, são nomes de disciplinas, né, que se estudavam na Academia Platônica e no Liceu Aristotélico. E essas disciplinas eram estudadas só nas apostilas do mestre? Claro que não. Né? Então, por exemplo, só a arte da interpretação supõe, vamos dizer, uma riqueza, vamos dizer, de vocabulário e de experiência literária enorme. Está entendendo? Então não é ler o livro de Aristóteles. Não, é fazer o que Aristóteles mandou fazer, pô. Né? Então, vamos dizer, quanto às categorias, né? Eu digo, muito bem, você pode estudar os livros das categorias, você pode aprofundar aquilo. Só que é o seguinte, meu filho. Na prática, você sabe lidar com isso? É? Quer dizer, você sabe, por exemplo, exatamente onde termina a categoria da quantidade, onde começa a da qualidade. Então, você sabia que os marxistas têm um negócio que eles chamam de salto qualitativo, onde eles dizem que quando uma quantidade vai aumentando, repentinamente ela se transfigura em qualidade. O acúmulo da quantidade transforma-se numa mutação qualitativa. Eu digo que isso acontece, no plano da sociedade, isso acontece de fato. Se acontece no plano da natureza, eu não falo, é outro problema. Só que, para entender isso, você precisa de alguns anos de prática, de ver como isso acontece, e se acontece, e quando acontece. É assim que se forma a mentalidade filosófica. Não é pegando os textos filosóficos e ficando lá malhando dia e noite. Não! É? Aí, eu assim, ah, você estava aparecendo o Zé Nivaldo Cordeiro louvando uma coisa que o Alex Catarino escreveu, expondo lá as teorias do Erich Voegelin. Ah, muito bom, porque a meditação é muito importante, sobre o problema da ordem. Escuta, meu filho, expor a teoria do Erich Voegelin sobre a ordem, quer saber, é coisa de desocupado, porque já fizeram isso milhares de vezes, tem um monte de livros introdutórios que já fizeram isso, e o problema não é esse, o problema é saber se você sabe enxergar problemas reais através da grade de conceitos que o Erich Voegelin elaborou. Hã? Você vai ver que eu dou curso de filosofia há quase 30 anos. Eu nunca dei uma introdução didática a coisa nenhuma. É? Por quê? Porque autores de livros didáticos não precisam ser filósofos, meu Deus do céu. O filósofo tem que fazer algo mais. E tem que fazer o quê? Aquilo que Erich Voegelin dizia. Não estude a filosofia de Erich Voegelin. Estude a realidade. Eu mesmo dei um curso chamado Introdução à Filosofia de Erich Voegelin. O que, que eu fiz? Expus as doutrinas de Erich Voegelin? Não. Eu falei, não, eu não vou fazer isso. Para isso vocês pegam um manual. É? O que eu vou fazer é o seguinte, é mostrar alguns pontos que são problemáticos na obra de Erich Voegelin, porque ele não completou. Né? Aquele negócio, o sujeito morreu e nada mais disso nele foi perguntado. Então ele deixou alguns pontos de interrogação, como o próprio Aristóteles deixou pontos de interrogação. Mas o que é a coisa mais linda da filosofia de Aristóteles? É o seu ponto de chegada, onde sobra um imenso ponto de interrogação. Onde ele diz, tudo que existe, existe sob forma de indivíduos concretos. E todo o conhecimento que nós temos é conhecimento do geral abstrato. Falo, opa, estamos bem arrumados, né? Então, há uma tensão entre o nosso modo de conhecer e a estrutura da realidade. Não quer dizer que seja um abismo intransponível, mas temos aí um problema. E como é que Aristóteles resolveu o problema? Ele não resolveu, ele morreu e levou consigo a solução, se é que ele sabia. Então, é justamente onde uma filosofia deixa um negócio incompleto e faltante, ali que está o trabalho para você fazer. Né? Prosseguir a investigação, porque como diz São Tomás de Aquino, veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Um começa, depois vem outro, depois vem outro, depois vem outro, a gente acaba descobrindo alguma coisa. Então, no curso que eu dei sobre Erich Voegelin, né, o que eu tentava fazer é dizer não o que Erich Voegelin já disse, porque já disse, ele não publicou os livros, eu estou aqui para repetir o que ele disse nos livros, ou o que outras pessoas, às vezes mais qualificadas para isso, expuseram resumidamente, materiais, né? Não, se bem que a maior parte dos livros sobre Erich Wegener não são livros de exposição didática, de repetição de teoria, mas são livros muito sérios de investigação desse ou daquele problema à luz do que Erich Wegener ensinou. Então, neste curso, eu procurei mostrar justamente onde terminava a filosofia do Erich Wegener e qual tem que ser o passo seguinte. É isso? Então, estudar essas coisas, meu filho, não é ler o que Aristóteles escreveu a respeito. Não é você passar o resto da vida estudando a Aristóteles, comentadores de Aristóteles. Não. Se você pegar, por exemplo, o livro de interpretação e estudar, em seguida, todos os comentários que se escreveram sobre isso desde a antiguidade até hoje, o que, que você vai saber da ciência da interpretação? Nada. Você vai saber só o que Aristóteles disse. E você tentou aplicar isso a algum caso concreto? Não. Ah, então você não sabe nada. Quantos casos concretos se aplicou? Por problemas de interpretação, né? Sinônimos, parônimos, antônimos, etc, etc. Eu digo, bom, qual é a prática que você tem disso na sua escrita? Você domina isso na sua escrita? Não. Então você não sabe o que Aristóteles está falando. Então trata-se de preencher os conceitos de conteúdo, de experiência. É um saber de experiência feito, como falava Camões. A experiência cultural que você adquire através da literatura, da história, do noticiário da atualidade, tentando entender o que acontece, aí sim você está se formando. Então, a erudição filosófica que você poderia passar o resto da sua vida adquirindo, o pessoal quer dar tudo no ensino logo de cara, sem esperar que a pessoa adquira a experiência da vida suficiente para saber aplicar aquilo. Então, é que nem você... Por exemplo, eu sei um bocado de teoria musical. E eu tinha um amigo que era maestro, e eu fazia umas análises estruturais, ele tocava lá um baixo, eu dizia assim, pá, pá, pá, pá, pá. Ele dizia, pô, mas você é músico. Ou não, meu filho, eu sei teoria musical. Eu não sei tocar nem campainha. Tá? Nada. Quando eu era moleque, fizeram um esforço hercúleo, heróico, para me ensinar piano e não conseguiram. Eu os derrotei a todos. É? Depois tentaram me ensinar acordeão, era pior ainda, porque o negócio era pesado, eu era doente, estava fraquinho, fraudeava aquele negócio. Então, filho, eu sou um bom ouvinte de música, mas eu só entendo na teoria. É? Então, essa é uma diferença enorme, não é isso? Então, quando eu vejo um sujeito, outro dia eu vi uma chinesinha tocando ali um negócio do Liszt, eu quase caí de costas. Eu falei, mas, meu Deus, quanto tempo leva para a pessoa saber exatamente, presta atenção, exatamente com que intensidade, durante quanto tempo tem que apertar cada tecla? É? Isto é substância real, não é teoria, não é a armadura teórica do negócio. Isso é uma coisa real, que acontece no tempo. Então, do mesmo modo, a arte da interpretação, das categorias, os antipredicamentos, e sobretudo a psicologia do discurso, ele diz, olha, você lê lá a retórica da Aristóteles, passa o resto da vida estudando a retórica da Aristóteles, o que você sabe da retórica? Nada. Nada. Zero, zero, zero, zero, zero. Por quê? Acabei de dizer, uma boa parte da retórica é a psicologia dos vários públicos, que você pega por observação e experiência que tem que ser acumulada. E experiência, não só experiência de observação, é experiência ativa. Você já tentou persuadir alguém de alguma coisa? Quais são os meios de persuasão que você, de fato, domina na prática? Não tinha ver nenhum. Então você não sabe nada da retórica da história. Estão entendendo o que é Erich Wegener queria dizer com não estuda a filosofia de Erich Wegener, estuda a realidade? Quer dizer, olha, eu, Erich Wegener, do que eu obtive da minha experiência, né, com os movimentos ideológicos de massa que quase me custou a vida, eu estava fugindo pela porta do fundo quando a Gestapo estava batendo na porta da frente. Eu, com tudo isso, eu criei aqui esses instrumentos que é para ajudar a entender o negócio. Agora você pega tudo isso aqui e aplica os conhecimentos que você tem da realidade. Onde você vai obter os conhecimentos da realidade? No livro do Erich Wegener, claro que não, na própria realidade. E como é que você faz? Então, por exemplo, aquele famoso problema do Georg Jelinek, né? quais são os processos históricos que derivam de um plano preconcebido e quais aqueles que resultam da combinação fortuita de linhas de ação independentes. É? Eu digo, ah, bom, é fácil você entender esse conceito. Agora, faça isso num caso concreto. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu nunca encontrei uma pessoa que soubesse fazer isso no Brasil. Nunca, nenhuma. Então, por exemplo, você vê como as pessoas se atrapalham ao lidar com o fenômeno do Foro de São Paulo. Elas querem achar que foi tudo coincidência. Eu digo, mas como é? Mas você sabe se é coincidência? Você rastreou as linhas de ação? Não, então você não sabe, pô. Você não, nem sabe que existe o problema. Então, para você entender, por exemplo, uma linha de ação, numa só sequência de fenômenos, pode haver uma série de nexos causais. Eu tentei explicar isso na apostila Problemas de Método nas Ciências Humanas, tentei explicar muito por alto e muito esquematicamente. Num só fato, você tem várias linhas de ação. Eu vou contar uma história para vocês que eu li ontem, de que eu estou de cabelo em pé até agora. Até o Maurício, que não tem um fio de cabelo, o cabelo dele está em pé. Em 1982, havia na Polônia aquele movimento de solidariedade, o movimento estava crescendo enormemente e estava ameaçando derrubar o regime comunista. Daí o chefão da Polônia, que era o general Jaruzelski, decidiu implantar um estado de sítio. E estava lá montando um esquema para botar 80 mil policiais para prender no mínimo 6 mil líderes, pessoas importantes do Solidariedade, montando um esquema para ferrar com tudo. E nesse ínter ele estava para o Papa visitar a Polônia. Né? E daí o Papa recebeu a visita do William Casey, que era o chefe da CIA. E o Papa tinha recebido aquela informação: olha, o homem está preparando o estado de sítio. E ele disse isso para William Casey, e o William Casey respondeu: a santidade, não se preocupe, nós estamos perfeitamente informados, já sabemos de tudo, já sabemos o que vamos fazer. 24 horas depois, essa informação estava na orelha do general Jaruzelski. Bom, só Jaruzelski e 3 assessores sabiam do plano. Portanto, foi um dos 3. Então, o cara que tinha dado a dica, que chegou no Papa e chegou na CIA, chamava-se Leon Kuklinski. Era um coronel, né? E Leon Kuklinski sentiu que o mar não estava para peixe e se mandou para os Estados Unidos, onde ganhou lá nova identidade, proteção de testemunhas, essa coisa toda, mas mesmo assim houve 2 tentativas de assassiná-lo, falharam. Muito bem, como é que o Jaruzelski ficou sabendo? Como o Papa e o Casey ficaram sabendo, nós sabemos. Foi o Leon Kuklinski que deu a dica. E como é que o Jaruzelski ficou sabendo que eles sabiam? Tinha um microfone na sala de audiência do Papa. A KGB colocou um microfone. Então, este é um dos poucos casos onde a gente sabe toda a sequência de nexos causais. Então, desses nexos causais, alguns nós sabemos, entendemos a razão deles. Então, a CIA e o Papa ficaram sabendo porque o coronel Kuklinski deu a dica para eles. Agora, como é que o Kuklinski ficou sabendo? Esta parte da história é um mistério. Por quê? Se o general Jaruzelski desconfiava dele, então ele seria o último a saber que o general desconfiava. Mas acontece o seguinte: ele sentiu no ar alguma coisa esquisita e se mandou. Ou seja, não foi feito, não chegaram a fazer nenhuma tentativa de prendê-lo, mas ele sabia que vinha encrenca. Então, esse é um ponto obscuro que jamais saberemos como que ele sacou isto. Porque se só ele e mais 2 sabiam, bom, então se um dos 2 deu a dica para ele, um dos 2 também estava traindo o Jaruzelski, então teria que prender não 1, porém 2, e talvez 3. Tá certo? Então, aí é a parte misteriosa da coisa. Então, uma parte dos acontecimentos se desenrolaram de acordo com uma intencionalidade racional, vamos dizer, que nós podemos compreender, e outra parte entra o elemento de mistério que só pode ser preenchida por imaginação ficcional. Então nós podemos dizer, você imagina, o último dia do Leon Kuklinski na Polônia dá um romance. Não é só aquele dia, mas é um romance tudo inventado, mas o romance daria, vamos dizer, alguma credibilidade ao que aconteceu, alguma visibilidade ao que aconteceu. Eu digo, então, é raciocinando sobre estas coisas que nós entendemos, por exemplo, o conceito do Georg Jelinek a respeito de processos causais, intencionais e acidentais. Tá certo? E é assim também que nós vamos entender vários outros fenômenos da mesma ordem. E é através disso que nós chegamos a entender o que que Aristóteles estava querendo dizer com categoria, tá certo? O que que ele queria dizer com causa, etc, etc. Tá certo? Quer dizer, estudar os textos filosóficos é um centésimo do esforço filosófico. Então, tem que, no começo do aprendizado, tem que graduar as duas coisas. Um pouco de estudo dos textos filosóficos e bastante de estudo da realidade através da literatura, da história, da psicologia. Eu digo psicologia também, não é você ler um monte de texto de psicologia. Não, é você ler um pouquinho de texto e aprender a reconhecer na realidade. Tem que dar uma no cravo na ferradura. É sempre assim. Senão, você vai ser mais um erudito oco, tá certo? Que vai viver dentro daquele seu mundo de certezas feitas somente de papel. E que realmente as pessoas fora do seu círculo especializado não terão interesse nisso e têm razão de não ter interesse. Isso é como dizer, apenas um jogo. As pessoas fazem adorar isso aí, você está entendendo? Eu sinto, adoro filosofia, adoro ficar lendo Aristóteles, adoro lá as categorias, vendo predicamento, eu tenho orgasmo, tudo isso aí. Eu digo, mas tudo isso é diversão. É um jogo, é como gostar de xadrez. É? São apenas formas lógicas. É? Deixa eu continuar lendo. Saltando sobre todo esse aprendizado preliminar, como quem se alçasse direto do térreo ao quinto andar, sem passar pelas escadas nem pelo elevador, nossos debatedores acreditam poder medir e julgar a coerência do discurso alheio sem precisar ter a percepção correta das nuances de sentido, dos níveis de predicação, categórico, modal, hipotético, etc, etc, das variações de significado conforme o público e a situação de discurso, e, por fim, do jogo dialético, onde aquilo que parece absurdo sob certo aspecto é uma verdade óbvia sob outro aspecto. Você quer um exemplo? Um dia no programa eu disse assim, a Inglaterra se cristianizou antes do resto da Europa. Daí aquele tal do Gustavo Moreira disse, mas que cretino, como é que ele fala isso? Ele não sabe que existia Roma, né? É claro que existia Roma, então é claro que Roma foi cristianizada na Inglaterra, é óbvio, né? Mas, como eu disse que a Inglaterra foi cristianizada, ele achou que era um erro elementar. Eu falei, mas espera um pouquinho, mas um erro tão elementar assim não poderia ter cometido. Quer dizer, eu não sabia que foi de Roma que partiu a cristianização da Inglaterra. Tá certo? Então, a Itália, certamente, estava cristianizada antes da Inglaterra. Então, não pode ter sido isto o que eu disse. Né? Como é que ele sabe disso? Pela situação de discurso e pela figura do falante. Ele diz, não, um cara como Olavo não pode ignorar uma coisa dessa. Então, se ele disse isso, ou foi uma frase imprecisa, ou ele quis dizer outra coisa. Né? Não deu tempo de explicar isso no embrólio lá com o Gustavo Moreira, mas é até interessante dizer. Bom, é claro que eu não quis dizer que a Inglaterra foi cristianizada antes de Roma. Eu falei, não posso dizer que ele dizia uma coisa dessa. Tá certo? Então, ele deveria ter perguntado, o que você quis dizer exatamente? E eu diria, falei, bom, eu quis dizer o seguinte, que a Inglaterra foi mais perfeitamente cristianizada antes que os outros países. Por quê? Porque os outros países estavam pululando heresia, que não tinha tanto na Inglaterra, tinha menos. É isso que eu estou querendo dizer. Então, é mais perfeitamente cristianizada antes dos outros. Quer dizer, a Itália estava pululando heresia, a Alemanha, a França, todo mundo. Na Inglaterra tinha muito menos. Então, era um povo mais perfeitamente cristianizado antes dos demais. Então, o que era? Uma frase compacta dita num programa de rádio. Se você pega só a frase em si, esvaziada do falante, do contexto, da intenção, etc., bom, fica parecendo absurdo mesmo. É? Então, tem razão, quer dizer, eu seria uma besta quadrada se tivesse dito uma... Se fosse isso que eu queria dizer. É? Mas, e assim, veja, uma observação que eu já fiz e que no tempo que eu trabalhava na redação, eu sempre fazia para... Por exemplo, no Jornal da Terra eu trabalhava com subeditor. Então, qual era a minha função? Pegar os textos dos repórteres e corrigi-los. e frequentemente pedir ao repórter que complementasse uma coisa ou outra. Claro que os repórteres todos me odiavam, porque todos eles achavam que eles eram William Shakespeare em pessoa e não podiam ser corrigidos. Né? Tinha lá umas meia dúzia que me odiava, porque diariamente eram submetidos à humilhação de ter que responder perguntas. O que você quis dizer aqui com esse negócio? Eu não estou entendendo. E aquilo ali, está faltando tal coisa, tal, né? Então, eu conheci um editor que era muito mais cruel do que eu, chamado Ciro Franco de Andrade, foi meu guru no jornalismo. Ele, quando você fazia uma burrada dessa, ele não te perguntava nada. Ele nunca falava, ele fez um mudo. Né? Ele escrevia, ela fazia uma observação, recortava aquilo e grudava no moral para expor você à execração pública. Eu nunca fiz isso. Então, mas, o problema ali era exatamente esse, quer dizer, é o problema da interpretação. E eu sempre dizia para os camaradas o seguinte: você entrevistou o fulano? Entrevistou. E muito bem. Antes da sua matéria ser publicada, você vai escrevê-la, você vai corrigi-la, você pode até escrever uma, duas, três, quatro vezes. Depois ela vai passar por mim, que vou corrigir, tampar todos os buracos, ver todas as incoerências, etc. Depois ela passar por mim, ela vai passar pelo editor da página, meu filho, o qual vai ler de novo e ver se eu deixei passar alguma coisa. E daí sai lá a sua matéria limpinha, bonitinha, etc, etc. E você está garantido contra a possibilidade de ter cometido qualquer asneira e mesmo assim, às vezes, passa asneira. E o seu entrevistado, coitado, né? Você pegou o cara, ele disse duas palavras no microfone, você gravou e ele copidescou a sua própria declaração? Não. Alguém copidescou para ele? Não. Então, esse é um jogo de carta marcada, é uma coisa desigual. Onde você pode pegar qualquer declaração do feito, dar a interpretação que você quiser, e expor o cara ao ridículo, à execração pública, ao passo que você está defendido. Você lembra o que a imprensa inteira fez com a frase do Maluf, estupra, mas não mata? Até hoje, dá piadas malignas em cima do cara, dando o sentido de que ele acha o estupro uma coisa normal, só não pode matar. Quer dizer, aonde que ele disse isso, em que contexto, qual é a interpretação que se deve dar? Você perguntou isso? Não, você pegou a frase mais depressa, opa, vou ferrar com esse cara. E fez isso. Jornalistas vivem disso. Agora, esses especialistas em lógica, etc, etc, né, tão treinados em Aristóteles, eles percebem isso quando lêem? Não. Então, meu filho, você não estudou Aristóteles. Você estudou o texto de Aristóteles, porque Aristóteles sabia fazer isso. Então, vamos lá. A lógica é uma espécie de geometria euclidiana do discurso. Aristóteles ensina que ela só se aplica diretamente ao discurso científico formal, onde as nuances, as cores, as ambiguidades poéticas, as figuras de linguagem da fala corrente da escrita literária já foram eliminadas por um árduo trabalho de depuração conceitual e de redução de tudo a significados estáveis e uniformes. Como é que é isso? Você vê lá um personagem, por exemplo, Dom Quixote. Eu digo muito bem. Dom Quixote, então, é um tipo ideal. Mas antes de ser um tipo ideal, ele é um personagem de ficção. Você vai transformá-lo num tipo ideal. Ou seja, você vai transpor da linguagem ficcional para uma linguagem de conceito psicológico. Como você descreve esse tipo ideal, de modo que ele corresponda rigorosamente ao que está na obra de ficção de Cervantes? Você acha que isso é fácil fazer? Então experimenta. Você vai dizer, por exemplo, Dom Quixote é idealista? Seria uma palavra que normalmente nos ocorreria. Mas acontece que o idealista tem ideais abstratos. E Dom Quixote não pensava através de ideais abstratos. Ele visualizava figuras reais, concretas, por trás da realidade. Quando ele vê o moinho e acredita que o moinho é um dragão, é um idealismo? Corresponde ao conceito de idealismo? Não. Então você vê que aplicar a palavra idealismo ao descrever Dom Quixote não é exato. Então a tradução foi mal feita. Você está criando um conceito que pode ser válido em si, mas que não corresponde à substância do personagem. Então, depois que você fez tudo isso, transpôs tudo da imaginação, da linguagem literária para a linguagem no conceito científico, aí sim você pode aplicar a lógica. Antes disso, não. Ignorando essa obviedade, que lhe jogaria nas costas o pesadíssimo encargo de um sério adestramento nas artes da linguagem, os lógicos do território bloguístico, bem como do Orkut e do Facebook, amealham triunfos fáceis, mas perfeitamente ilusórios, apontando falácias e sofismas naquilo que não entendem. É coisa de um ridículo monstruoso, né? Fazem isso porque as regras da lógica, malgrado a obscuridade da sua formulação técnica explícita, são aquilo que existe de mais simples, esquemático e até instintivo no pensamento humano. Algo como a aritmética elementar, onde as quatro operações, uma vez aprendidas, podem continuar sendo aplicadas automaticamente a números cada vez maiores, sem necessidade de nenhum aprendizado suplementar. Embora esteja, do ponto de vista da coerência formal, no topo da hierarquia dos discursos, a lógica corresponde, na verdade, a um nível mais tosco e elementar do pensamento. Um gato, quando se prepara para um salto, avalia a proporção entre a altura do obstáculo e a força de empuxo que suas pernas terão de investir no empreendimento. Isso corresponde, esquematicamente, a uma equação trigonométrica, que é um tipo de raciocínio silogístico. Essa habilidade o gato compartilha com outros animais espertos, como os cães e os leões, mas também com alguns que não são tão notáveis pela inteligência como os cavalos e as ovelhas. O cavalo também mede a altura de um obstáculo, a ovelha também. Vocês nunca contaram o carneirinho para dormir? O carneirinho está pulando na cerca. Como é que ele vai pular sem ele fazer o cálculo? Mas nenhum gato jamais conseguiu distinguir entre uma figura de linguagem e um conceito formal. Apreender nuances de sentido conforme a relação entre falante e ouvinte, e muito menos lidar com duas proposições contraditórias que são ambas verdadeiras em sentidos diferentes. Então, você vê que entre o raciocínio lógico e a compreensão efetiva da linguagem é a distância que medeia entre um gato e um ser humano. Eis porque os debatedores internéticos podem se ater ao automatismo fácil das regras lógicas, aplicando-as de modo raso e sonso a discursos polivalentes e polissêmicos, que, para se prestar a isso, teriam de passar antes por um complexo e dificultoso trabalho de interpretação literária, compreensão em profundidade e formalização conceitual. Trabalho que, às vezes, resulta completamente impossível. Hã? Então, veja, por que que todas as operações lógicas você pode reduzir a programas de computador? Porque são a parte mais simples e esquemática, meu Deus do céu. É a forma de raciocínio que nós compartilhamos com animais. Hã? Animais têm pensamento lógico? É claro que têm. É? Agora, animais têm cultura literária? Têm sensibilidade linguística? É? Têm compreensão de símbolos? É? Sabem lidar com contradições dialéticas? Não, meu filho. Esse é o motivo também pelo qual aconselho meus alunos que não entrem no estudo das áreas filosóficas mais técnicas e mais dependentes da lógica antes de adquirir uma sólida cultura literária universal, o domínio de vários idiomas, um apurado senso das figuras de linguagem, enfim, uma compreensão adequada daquilo que lêem. Como já se vê pelos erros de gramática que pululam nas suas sentenças como girinos em volta da mamãe sapo, os fiscais da coerência alheia se abstêm dessa precaução e acreditam poder abrir caminho no mundo dos debates intelectuais armados tão somente de automatismos lógicos ao alcance de um gato ou de um jumento. Então você vê que eu estou indicando para vocês o único caminho de aprendizado possível, o único que pode fazer de vocês verdadeiros eruditos, verdadeiros intelectuais, gente séria. Né? Ora, erudito acadêmico, o Brasil não está precisando, pô. Né? Não é isso que não precisa. Nós precisamos de pessoas que, não é que conheçam filosofia, pessoas que entendam a realidade. Por quê? Porque há 40 anos a história do país não é contada, é tudo obscurecido. Só tem, tudo circula só sob a forma de estereótipo, as pessoas não sabem realmente o que se passou. Já perderam o fio da meada há duas gerações. E alguém vai ter que entender isso. É? Então, eu escrevi um outro artigo, que já deve ter saído esta semana, que fala, por exemplo, de comentaristas de mídia. Um comentarista de mídia é um ser que lê alguma coisa na mídia e escreve alguma coisa que comenta aquilo no mesmo nível daquilo que ele leu. Então, ele, a fonte de informação dele, ele faz o que o Rolf Kuntz, saudoso colega, não sei, espero que esteja vivo ainda e saudável, esse é um grande jornalista, ele chamava de autofagia. O que é autofagia? O sujeito escreve nos jornais aquilo que ele leu nos jornais. Agora, um comentarista político, ele tem que ter informação não de jornal, ele tem que ter informação ao nível do que os grandes serviços de inteligência têm. E ele tem que poder analisar essas coisas melhor do que um analista de inteligência. Então, para isso, você tem que ter uma formação de filosofia, de história, etc., e toda essa prática que eu estou falando. Como o pessoal não tem isso, então, isso significa que o jornalismo brasileiro não está informando mais nada para ninguém. Eu até fiz um critério. Falei, olha, tem, quando a mentira se espalha, né, porque existem os profissionais da desinformação. Né, hoje em dia, no Brasil, se usa a palavra desinformação. Qualquer mentirinha se chama de desinformação. Falando, meu Deus do céu. Desinformação é uma operação técnica da mais alta complexidade, tá certo? Que visa a dar a governantes e pessoas com poder de decisão uma informação X para provocar deles uma ação X ou Y, que já está calculada pelo inimigo. Então não é qualquer mentirinha. Por exemplo, você diz, ah, o Gustavo Moreira está fazendo desinformação. Meu Deus, o Gustavo Moreira precisaria de 20 anos de curso na KGB para ele fazer, saber fazer uma desinformação. O que ele faz é uma burrada, uma mentira pura e simples. Né? Então, quando você tem um desinformante verdadeiro, tá certo? Então, o que ele faz obedece a um plano. E você, então, nas entrelinhas, você consegue, às vezes, descobrir aonde ele está querendo chegar. Ou seja, que ação ele pretende desencadear com aquele fluxo de informações só. E esse objetivo, então, ele, por sua vez, ele é a informação verdadeira. Então, eu digo, olha, existe um critério objetivo para você medir a confiabilidade do jornalismo. O critério é o seguinte, você vê quando uma informação falsa foi disseminada, tá certo? E depois, quando ela foi desmascarada, porque às vezes o agente dá com a língua nos dentes e confessa que fez o que fez, e quanto tempo daí o jornalismo leva para corrigir o erro. E eu dei o exemplo do Ladislau Bittmann. Em 1964, esse sujeito, cidadão tcheco chamado Ladislau Bittmann, era o chefe da KGB no Brasil. Quando houve o golpe militar, ele inventou a história de que o golpe tinha sido tramado e financiado pelo governo de Washington. Ele inventou isso para desmoralizar o golpe, evidentemente. E para isso ele falsificou uma carta, ele procurou primeiro um agente da CIA no Brasil. Não havia nenhum agente da CIA lotado no Brasil. Que coisa incrível, né? O homem da KGB falou, e agora? Eu quero comprometer um cara da CIA, mas não tem ninguém da CIA. Então falou, ah, bom, mas tem um cara do FBI. Então ele falsificou uma carta do J. Edgar Hoover, que era o chefe do FBI, para esse agente lotado no Brasil, né? E daí isso simulava uma intervenção, simulava que o governo emergente tinha tramado tudo mesmo. E espalhou isso para os jornais, todo mundo acreditou. Isso foi em abril de 1964. Quando foi em 73, 9 anos depois, ele publicou um livro, The KGB and Soviet Disinformation, e ele contava essa operação que ele tinha realizado quando estava no Brasil. Passaram 28 anos, ninguém deu o menor sinal de querer corrigir a coisa. Daí eu publiquei um artigo na época dizendo, como é, e o Ladislau Bittmann? O cara já contou a história toda, pô, vocês não vão entrevistar o sujeito? Também ninguém ligou. Até hoje, a história de que o golpe começou em Washington é repetida, repetida, repetida. Então, quer dizer, confiabilidade é zero, pô, evidentemente. Confiabilidade do jornalismo brasileiro é zero. Porque você não tem pessoas, vamos dizer, categorizadas, preparadas para exercer essa coisa de análise política. Bom, quem sabe do nosso curso saem os 3 ou 4. Se sair 3 ou 4 habilitados a fazer isso, isso será uma maravilha. É? Só que para fazer isso, meu filho, você precisa passar por esse aprendizado, que é especificamente distinto do que se aprende em universidade. É? Que é uma coisa, vamos dizer, para a prática da vida intelectual e não apenas para atender os requisitos curriculares de uma carreira profissional acadêmica no Brasil. Então, nós não precisamos de mais gente formada na academia, nós precisamos de gente capaz de analisar a realidade. Até por, como contraste, eu dei um exemplo. Durante um tempo, houve na mídia europeia um estado de pânico por causa do neonazismo, movimentos neonazistas na Alemanha Ocidental. Todo mundo falava disso a toda hora. Daí, quando unificou as Alemanhas, veio à tona os papéis do Serviço Secreto da Alemanha Oriental, a Stasi, e ali se via que esse movimento neonazista era tudo fantoche criado pela Alemanha Oriental para camuflar operações de terrorismo e assassinato político. Bom, daí todo mundo viu, ah, era fake? Acabou a onda de neonazismo. Daí ninguém mais fez alarma de neonazismo na Alemanha. Né? Quer dizer, a mídia se corrigiu, ela percebeu, falou, pô, eles nos enganaram. É? Então, todo mundo se desinteressou pelo tal do neonazismo. Mas eles se corrigiram imediatamente. Agora, no Brasil, é? A coisa já passou, né? Passaram-se 28 anos, quando completou 28 anos, eu publiquei o artigo. Depois de passar mais 9 anos, não, mais 11 anos. Então, são 39 anos de engodo. Eu digo, por que as pessoas leem a Folha de São Paulo e o Estadão? Falando sinceramente, eu já não entendo mais. Pode ler para ser, talvez para ler a coluna de Turf ou cotações da Bolsa, se eu posso saber o horário da programação da televisão, só para isso que serve, que é um serviço público, não nego. Mas nada do que se passa na sociedade, na política, etc., etc., nada de real chega lá. Durante quanto tempo um país pode viver assim? Vou lhes dar um exemplo. Duas coisas que aconteceram essa semana. Vou prolongar um pouco essa aula só por causa disso. Primeiro, todo mundo sabe que os estudantes brasileiros tiram os últimos lugares nos testes internacionais há mais de 10 anos. Todo mundo sabe que 38% dos estudantes universitários não sabem ler nem escrever. Todo mundo sabe que até o ministro da Educação é analfabeto. Ou seja, que o ensino brasileiro acabou. No entanto, outro dia teve um teste para cursos no exterior, para você fazer curso na América ou na Europa, para tirar um MBA. Os brasileiros tiraram os melhores lugares, botaram chinês, japonês, americano, tudo no chinelo. Qual é a conclusão? Os melhores brasileiros estão fugindo do Brasil, evidentemente. Quer dizer, onde estão os bons estudantes brasileiros? Estão lá fazendo MBA, nos Estados Unidos, na China, sabe? Esses são os melhores. Então, eles vão lá, eles arrasam, eles mostram que o brasileiro não é burro. Então, sim, mas esses são os que fugiram, é? No Brasil, ninguém faz isso. Só os estudantes bons são justamente os que estão fugindo. Segunda notícia da semana. O Brasil é recordista mundial de depressões. Ora, desde tudo um pouco do Victor Franco, se vê a depressão, sim. Aparece, sobretudo, quando sumiu o sentido da vida, meu Deus do céu. Agora, como é que pode ter sentido da vida num lugar onde as pessoas nem sabem como é a sociedade onde está, qual é a história, de onde elas vêm, para onde elas vão, não sabe nada, solta a pessoa no ar. É claro que vai dar uma epidemia de depressão. Gente, é contra isso que nós estamos lutando. É contra isso que eu preciso da colaboração de vocês. É para isso que vocês foram convocados aqui. Nós temos que restaurar, fazer a nossa parte para restaurar a sanidade brasileira. E a sanidade começa com a compreensão da realidade. A realidade histórica, sobretudo. Compreensão do seu passado. Não é para ficar fazendo bonito com trabalhos acadêmicos. Inclusive, na parte final do curso, onde eu vou pedir para que vocês se dediquem a estudo de temas específicos, será muito bom se esses temas não forem coisas que têm interesse só de tipo do... Ah, eu gosto muito de jogar xadrez, eu gosto muito de filosofia. Não, não pode ser isso. Tem que ser alguma coisa que tenha importância pessoal para você, mas que seja útil para os outros. Também esse negócio de empreendimentos culturais, aqui vamos fazer difusão cultural, etc. Tem um monte de coisa de difusão cultural no Brasil. Já é tudo picareta. Já leu uma sugestão num artigo meu, diz, oba, eu posso ganhar dinheiro com isso aqui. Então, usa aquilo como instrumento de autopromoção. Você pode medir pelo seguinte, qual é o resultado benéfico que esses empreendimentos tiveram para outras pessoas? Em geral é zero. Qual o resultado benéfico que teve para os seus autores? Grande resultado. Ficaram ricos, famosos, etc, etc. Então, são trabalhos feitos em circuito fechado, é para eles mesmos. Então, não é esse tipo de resultado que eu quero. Então, gente que... vê lá o nome de um autor, fala, ah, bom, vou contactar a família do autor, vou lá fazer lobby, etc. Cheio de gente para fazer isso, pô. Mas essas pessoas passarão, porque a obra deles só se destina a dar um pouco de dinheiro para eles e já deu, então. Não é isso que eu quero que vocês façam. Vocês não estão aqui para isso. Aqui é um negócio de longuíssimo prazo que tem que ser baseado naquele lema do Ronald Reagan. Você pode conseguir tudo o que você quer, contanto que você não faça questão de levar o mérito. Você vê, quando eu comecei o Mídia Sem Máscara, o Mídia Sem Máscara era um assim, totalmente isolado, era tão esquisito que ninguém nem entendia. Agora você tem milhares de sites que fazem mais ou menos milhares. Tudo isso quem fez foi o quê? Fui eu. É? Eu e minha família. É? Estamos querendo algum reconhecimento. Por isso eu fiz reconhecimento. Para que serve o reconhecimento? Eu queria que as coisas acontecessem, elas estão acontecendo. É? Então, ou seja, obtivemos o resultado. Agora, reconhecimento, para que serve o reconhecimento dos bandos idiota? Eu vou querer que o Gustavo Moreira tire o chapéu para mim? Então vocês têm que trabalhar nesse mesmo espírito. Está entendendo? Então, bom, eu acho que hoje fomos até além do nosso prazo. Né? Então, deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tinha alguma coisa que eu queria dizer para vocês. Ah! Por favor, todos aqueles que têm fitas cassete, DVD, material que saiu das minhas aulas, por favor, me mande uma cópia urgente. Porque isso é outra coisa de brasileiro também. Eu fui lá e escutei um curso espetacular, pega a gravação e guarda isso quando. Só eu tenho. Falei, para quê? Você pretende vender isso? Se vender isso, eu vou em cima de você e te cobro uma multa. Então você não vai fazer nada, você vai esconder aquilo. Entendeu? E quando as pessoas agem desonestamente com relação ao ensino deles, bicho, é porque alguma coisa não entenderam. Não é isso? Então, e aí, de novo, também não se trata de reconhecimento, se trata somente de reconstituir a verdade histórica. Agora, se você está apagando até a história dos cursos do Olavo, como é que você vai entender a história do Brasil, meu filho? Hã? Então, por favor, quem tem qualquer tipo de material, me envie uma cópia para mim ou para o Silvio Grimaldo urgentemente. Tá? Então, até a semana que vem. Muito obrigado.